Romeo Mike, Tango Juliette, decolou na Dael, na sua escuta. Mike, Tango Juliette, contato radar, na decolagem, suba 280, após 2000, direto Leda. 2000, direto Leda, pela direita, né? Isso. Ok. Chame Recife em 1251, alterno 3325. Recife 1251, alterno 3325. 3325, muito obrigado, muito boa noite. Boa noite. Salvador. P24, prossiga via Índia, Alfa, reporte plano de fundo, espero, ajuste 1-0-1-3. Ok, com ajuste padrão, vai iniciar o táxi, via Índia, Alfa, reportará pronto no ponto de espera da 1-0-6-2-4. Boa noite, total 9908, pronto para o puxa acionamento. 9908, chamou? Afirmativo, está pronto para o puxa acionamento. Realizado, total, no pátio 3, chame táxi. Tango Juliette, autorizado Eudes. Boa Eudes, Mike Tango Juliette, obrigado. For approved, eu push and start up getting 1-0, come taxi. Ok, clear to return, push on 1-0. Correio 6-2-4, solta no ponto de espera da 1-0. Autorizado, alinhar e decolar, 0-7-0 graus, que faz. Autorizado a linha de decolar, pista 1-0, chinês 6-2-0. Tango Juliette. Foi, prossiga. Tá reautorizado da GEL, Delta Alpha Golf Eco Lima. Da GEL. Juliette copiou? Autorizado da GEL. Da GEL, copiou da GEL. iniciando, Xenia 6224. Gente, 90 com 10. Táxi total 9908, está com 4 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, o Fernando Galeão. 9908, táxi aprovado, via parte principal, Índia Alfa, reporte pronto, ponto espero, ajuste 1-0 no 3. Vai acusar com o ponto total 9908. 6224 da Xané, decolada 04, controle 199, decimal 35, bom voo. Xené 6224, decolado agora 04, controle 199, decimal 35. Recife agora em 125, 190, 133, 25. 125? 10? 251, alterna 133, 25. 25, 25, 1, primária. Boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Oxoné 6224, Nabuca Jão. 6224 da Oxoné, que mantém o 190, após 2000, Jamo. Após 2000, Jamo, para 190, Oxoné 6224. Xené 6224, direto Aracaju. Aracaju, autorizado a linha decolada 1-0, vindo 0-7-0 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar o total 9-0-8. Operador, boa noite, TAM 3600, informação Bravo, cruza 180 para 150. 3600, boa noite, identifique, desça para 2000 pés, voltinho para Salvador, 10013, chegar a mais. Para 2000 pés, ajustado 10013, sentido a chegada a mais, o TAM 3600. Bahia, India, Alfa, Rangue 10. Era para ser aí, pô. Good day, have a good day. Zero, have a four. Bye-bye. Na 6224, ou 120, chama em Recife, 12685, alternão 3365. Ciente, 285 e 265. Quase, só acerta. 2085, alternão 3365. 2085, 3365. Agora, perfeitamente. Ah, tô por aqui. A 990 hoje, decolado agora, os 10, controle, licença 935, morro. Licença 935, chamarei. Controle Salvador, muito boa noite, o total 9908 decolou. Total 9908, boa noite, contato radar, decolagem sub, mantenha o 320, sai da Arbor. Ok, na subida Arbor, subir e manter 320, total 9908. Bravo, Europa 0 and 4. Europa 0 and 4, clear takeoff runway 10, wind is 100 with 10 knots. Okay, clear for runway 10, takeoff, Europa 0 and 4. 0, informação Bravo. Web 5837, identificação, vê se mantém a 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 013, chegada a bom. Confirmado 3 mil pés. Confirma 3 mil pés. Livre da restrição em pelo, senhor? Está livre. Call control departure, frequency 119.35, airborne at 16, blue night. Ok, 1935, happy day, 04. In Europa, 04, that's here. Europa 084, with the contact on the park of land, maintain level 350, performing Pulka departure. Ok, clan, maintain 350, Pulka departure, Europa. Está 3600, Limilés, como estabilizado no localizador. Autorizado e chama estabilizado, DAN 3600. Total 9908, chame Recife, frequência 1260, alterne 288. Total 9908, chama Recife 1260 e 1263. 128, décima 8. 1288. Pátio 5, repórter na papá. Qual que é o B? 08. Cruzado, Bravo Delta. Após prosseguir cruzamento, após prossegue Quebec, marque e reporta na Lima para ingressar no Grande Pátio. Tropa 0 aí, for. Tá, demora. Zero way four, fly direct Zipa, ou Europa zero way four. Ok, Europa zero way four, daí to Zipa, thank you. Bravo Delta autorizado prosseguir com táxi, parte principal, após contornando pátio, prossiga via Índia, Alfa e reporte no ponto de espera da 10. O ajuste no 013. Afirmativo, está no localizador, mas já tem o campo à vista, o TAN 3600. Ok, complete LS, chame a torre, 1186-3600, bom pouso. Completar, chama a torre, 1086, TAN 3600, agora meia décima, boa noite, bom trabalho. Obrigado, bom pouso. Controle o gol no 606, informação Bravo, de 150. Boa noite, gol no 606, senhora identificação, dessa via, chegada Mari para 2000 pés, o ajuste altímetro no 013. Reporte localizado estabilizado, número 3 na aproximação. Via Mari para 2000, 1606. Objeto 537, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reportará LS 537. Pois, mantém a posição, o Bravo Delta. Zero 084, passing level 140, contact Recife Center, frequency 126.85. If you enable 133.65, Europa 084. Ok, Recife, 126.85, 133.65, happy good day, 084. Ok. Lima tem.